ZYK 661, 750 kHz. Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Uma emissora do grupo Semidineme Jorge. Super Rádio Piratininga. A mais popular da cidade. São José dos Campos. Alô cidade, alô zona rural, eu Valdomiro Moreira vou estar com vocês em dois horários. De manhã, das 5 até às 8 da manhã. À tarde, das 3:30 até às 5:30. Programa Sertanejo. A partir de agora, no seu rádio. Programa Valdomiro Moreira. Programa alegre, descontraído, com muita música no seu rádio e a participação do ouvinte. Comece bem o seu dia. Programa Valdomiro Moreira. Alô cidade, alô zona rural, alô amigos, muito bom dia. Olha eu aqui de novo, né? A partir de agora eu, Valdomiro Moreira, vou ficar com vocês até às 8 horas. E até lá a gente vai rodar muitas músicas sertanejas. Vamos falar das firmas à hora certa. Tudo isso a partir de agora no seu rádio. Lembrando que a direção geral é do nosso amigo José Geraldo. A apresentação, a programação é desse amigão de vocês que é o Valdomiro Moreira. E a gente lhe deseja um bom dia. Hoje é uma segunda-feira, dia 27. Estamos na força da Lua Nova. Até o dia 29, dia 30, já começa a lua crescente, né? Então tá bom, hoje o filhão tá descansando, hoje é o velho que está aqui comandando o nosso programa. Vamos começar o programa de hoje, vamos! Primeira de hoje é essa aqui, ó, olha só que beleza! O nome dessa música, Adeus Ingrata, Rei Gaspar e Majestade. Vamos nós! Minha viola é bastante diferente. Você chora em meus braços, com outro na sua mente. Eu diz que chora por mim, mas não sou nenhum demente. Mentira em mim não cola, minha paixão é a viola, e em meus braços não mente. Só que a viola é sincera e seu carinho é fingido. Em meus braços você jura que eu sou seu bem querido. Em nada que diz eu creio, não vou entrar nos dileios desse seu amor bandido. Pra não ver o sucesso que ela faz. Onde a viola me leva, você não pisa jamais. Minha plateia delira, minha viola caipira. Faz o que você não faz. Minha viola vermelha, moça da cintura fina. Em meus braços você chora, do bordão até a surdina. Razão que na minha vida aplauso virou rotina. Minha divina centelha, minha viola vermelha, é bem mais que você imagina. E beleza de música, só que nós anunciamos uma música, tocou outra, né? A gente anunciou aqui a, como é que fala, gente? A viola vermelha, né? Anunciamos Deus Ingrato e tocou e foi a viola vermelha. Mas valeu a pena, né? Música bonita também. É o lançamento aí do Tiago Viola. Bom, vamos começar falando das firmas, vamos? Olha a hora, 5 horas e 4 minutos. Atenção, gente, esse programa em nome do Ronaldinho Produtos de Limpeza. Eu tive nessa loja, gente do céu, mas é um estoque grande. Eles vendem no atacado para você vender no varejo. Para você que tem esse mercadinho que pode funcionar, lá vocês encontram sabão em pó 800 gramas R$ 7,99. Tem o lava-louça Biocris somente R$ 0,89 de 500 ml. Papel higiênico folha dupla ao menor preço. Agora o bom mesmo que eles têm lá é a embalagem para Marmitex, a tampa de com tampa e tudo. A mini com 100, R$ 34,00. A média com 100, R$ 36,00. A grande com 100, R$ 41,00. Comprando acima de R$ 200,00, eles entregam em toda São José dos Campos. E aceita cartão. Agora, para você que tem um mercadinho, anote o telefone, anote o endereço, vale a pena, viu? O Ronaldinho Produtos de Limpeza fica na Avenida Elídio Memberg Porto, 217, ali no Jardim São Vicente, fica bem em frente o Bradesco e a Caixa Econômica, ali no Jardim São Vicente. Telefone 988-647322. Ó, não esqueçam de chegar lá e falar, ouvir lá no Valdomiro, tá bom? Você que está ouvindo o nosso programa, você sabia que a alimentação, quando é demais, ela faz mal. Tem muita gente que ela não tem o controle na hora de alimentação. Come bastante e depois fica passando mal. Por isso que é bom você ter assim alguma coisa para deter essa fome exagerada. Você faça uma visita lá na famosa Farmácia Vitae do Satélite. Lá você vai encontrar famosas cápsulas feitas de produtos naturais, mas coisa boa mesmo, viu? Não, vai lá. Chegando lá, você fala, eu vi lá no Valdomiro, quero saber como é que funciona. Essas cápsulas, ela é feita de produtos naturais. Olha, não esqueça, viu? Você sabia que alimentação a mais do normal faz mal. A Farmácia Vitae do Satélite fica na Avenida Andrômeda, 1709, lá no Satélite, 39333362, tá bom? Então, tá bom. No dia 20, agora comemorou o aniversário de casamento, meu amigo José Mauro e a Terezinha. 52 anos de casado, gente, olha que beleza, né? O José Mauro e a Terezinha, dia 20, agora é de abril. A gente não estava atendendo o telefone, não estava atendendo... não tinha condições de atender, para ser sincero, né? Mas hoje ele já telefonou para mim e pediu para nós anunciarmos para ele o aniversário. José e a Terezinha, 52 anos, foi agora dia 20. Parabéns, viu, meu amigo José? O Raminho também já telefonou para nós. Raminho, um abraço para você. Obrigado pelo carinho que você tem com a gente, viu? Vamos de música lindona para os nossos ouvintes. Quem é que tá na ponta da agulha para cantar bonito para nós, hein? Cantam para nós Belmonte Amaraí. Eterna saudade. Olha a hora, 5 horas, 8 minutos. Olha a hora, 5 e 8. Segunda-feira brava, né? Tão distante me encontro de ti. Mas minha alma contigo ficou. Eu deixei somente lembrança e a saudade me acompanhou. A distância separa dois corpos, mas não separa dois corações. Destino não quis que eu tivesse nesta vida o teu grande amor, mas mas a sorte obrigou-te a deixar-me. E deixando em meu peito esta dor, e agora nos resta somente longas horas de infelicidade, pois terás uma eterna lembrança e eu terei uma eterna saudade. Pois terás uma eterna lembrança e eu terei uma eterna saudade. Eita, que beleza de música lindona. Agora 5 horas e 10 minutos, já viu? A hora passa depressa, né? 5 e 10 já. Vamos falando do famoso Mercado Rosalina. Esse mercado, olha, teve tantas reportagens de pessoas aumentando o preço, né, nos mercados. Isso lá em São Paulo. Aqui em São José, o Mercado Rosalina continua vendendo sempre o mais barato. Porque sabe que precisa do freguês, não é só hoje, não. Precisa do freguês amanhã, depois de amanhã, mês que vem, todos os dias. Por isso que eles respeitam a sua freguesia, vendendo sempre mais barato. O Mercado Rosalina tem o melhor preço em tudo. Lá tem a seção de limpeza, tem a seção de frutas, verduras, legumes, tem a casa de carnes, lá vocês encontram padarias, tem tudo lá dentro do Mercado Rosalina. É só anotar o endereço. Fica lá na avenida, como é o nome da avenida mesmo? Fica na rua Sebastiana Faria de Oliveira, lá no Morumbi, ali atrás da Igreja Católica. Fica lá na rua Piraquara Clube, na Vila Sinhá e Telesparque, bem em frente ao posto de gasolina. E na rua Ubirajara Raimundo de Souza, lá no Parque Interlagos, Mercado Rosalina. Falamos agora, se você quer fazer um tratamento dentário, comece hoje. A famosa clínica dentária sem dor, ela está aberta de acordo com a lei, eles podem atender você. E a clínica sem dor começa a atender às 7 da manhã. Ô gente, olha que bacana, às 7 da manhã, viu? Clínica dentária sem dor. Fica nesse endereço ali na Rodoviária Velha, número 76, quase na esquina. Ali tem a famosa Clínica Sem Dor, comandada pelos nossos amigos Dr. Walter, Dr. Renato, e eles começam a atender às 7 da manhã. Na rua 15 de novembro tem dois endereços. Ali no número 136 tem a doutora Valquíria, Dr. Valdir e Dr. Vânio. Bem em frente no número 121, ali tem outro consultório que também conserta, talvez a sua prótese deu algum problema, tem um dente querendo sair, aí vai ficar bonito, né? Você faltando um dente do lado, mundo velho sem porteira. Vai lá que eles consertam na hora. E lá na saída que vai para Jacareí, lá na rua, lá na saída mesmo, lá bem em frente ali, o último posto de gasolina, ali tem outro consultório. Ali está o Dr. Vander. 3934-7677. E agora vamos falando da Laje Líder, porque o negócio de construção não parou. Você que está construindo a sua casa aí, que você está construindo, já está no ponto de botar laje, vai lá na Laje Líder. Travessa 3140 no Caetê. Olha, lá você vai encontrar lajes de H8 até H30. Lá tem lajes painel, os trilhos e aqueles mais reforçados. Você chega lá, já encontra com um caminhão saindo que está fazendo entrega. Então vai lá na Laje Líder, porque a vida não pode parar, o progresso também não. A Laje Líder faz parte do progresso das construções. Lá vocês encontram meu amigo Henrique, a Paolo Valentim. Travessa 340 no Caetê. 3942-5946, 3922-9224, Laje Líder. Deixa eu mandar um abraço aqui para Dona Georgina. Dona Georgina é a sogra do filho do velho, Wagner. É a mãe da Rosângela, minha nora. Jorgina, um abraço para você, viu? Obrigado pelo carinho. Hoje está aniversariando a Dona Maria das Graças. É amigona lá da minha amiga Maria José, lá do São Judas. Dona Maria das Graças, um abraço. Muito obrigado pelo carinho que a senhora tem com a audiência do nosso programa, viu? O Raminho, ouvindo o nosso programa, Leonor, o Leandro. Olha quanta gente na escuta da gente, né? Janete, bom dia, Janete. Bom dia, pessoal aí da onde mesmo? Pedra d'Água. Meu amigo Jefferson, a esposa dele. Pessoal lá do bairro do Sobrado, nosso abraço. Vamos de música, lindona, vamos. A gente toca pra vocês mais uma bem bonita, né? Ó, ó o cavaquinho. Galo, cadê você, desgramado? Olha a hora, olha a hora, 5h28. Coração de quem ama é mais fraco que o vidro. Vira e mexe, tá quebrando, se não for correspondido. O coração de quem ama tem sempre a parede fina. É feito casca de ovo, transparente igual cortina. O meu coração é esse coração que rasga a toa. Vive todo remendado pessoa. Ai, ai, ai, ai. Meu coração tá pisado, metade bate no tempo, metade bate atrasado. Ai, ai, ai, ai. Meu coração tá naquela, terço por mim, dois terços batem por ela. Mais fraco que o vidro, vira e mexe, tá quebrando, se não for correspondido. O coração de quem ama tem sempre a parede fina. É feito casca de ovo, transparente igual cortina. O meu coração é esse coração que rasga à toa. Vive todo remendado por amar uma pessoa. Atrasado. Ai, ai, ai, ai. Meu coração tá naquela, um terço bate por mim, dois terços batem por ela. Olha a hora, gente, olha a hora. Sabe que horas que já é? Já é 5 horas e 31 minutos, viu? Vocês ouviram o cantor Paraná cantando pra nós aí Coração de Vidro, e é o nome da música. Bonita essa música, né? Essa música já foi gravada por outros artistas, se não me engano. O Darcy Rossi, Robertinho, um punhado de gente gravou essa música. E o Paraná, que agora tá cantando sozinho, também gravou essa música. HM Tecido SEB, por enquanto, não está aberta, não. Vai abrir, talvez, segunda-feira que vem, né? Dia 11. Pois é, gente, você vai guardando seu dinheirinho para você comprar o presente da mamãe. Nem que seja atrasado. Estão falando de mudar o Dia das Mães, não sei se vai mudar mesmo ou não. Mas você sabe, esse pessoal tem umas ideias, eu não sei se tá certo, eu que tô errado. Mas deixa pra lá, o importante é nós falar que a HM Tecido SEB tem o melhor atendimento e qualidades. São tecidos nacionais e importados. Aviamentos para costura, para artesanatos em geral. Lá vocês encontram linhos, malhas, sedas, rendas, tecidos para artesanatos, chita, chitão, TNT, algodão, tricolines em geral. Olha, tem tecidos lindos lá, viu? Para você que é costureira, lá vocês encontram acessórios, aviamentos, mais de 6 mil itens. Chegando lá, você fala que ouviu em nosso programa, tá bom? Logo, logo a loja vai abrir, tudo volta ao normal e você poderá comprar tudo que você queira. Fica pertinho ali da Casa Lotérica. Hoje aqui com as paredes fico horas conversando. Falo de um amor perdido com os olhos marejando. A saudade aperta mais quando a noite vem chegando. Pego no sono um pouquinho, como me alegro sonhando. Mas é só o travesseiro que sempre acordo beijando. Com a cruz dessa paixão já estou cambaleando. É a carga mais pesada que a vida está me dando. A saudade aperta mais quando a noite vem chegando. No rádio ainda toca vez em quando. No vídeo tepidamente vejo tudo reprisando. A maior felicidade era a gente se amando. Já fomos no céu do amor, duas estrelas brilhando. A saudade aperta mais quando a noite vem chegando. Dá impressão que é por nós, amor, que a lua está minguando. É mentira, é a solidão que está me alucinando. Esse amor devagarinho vai acabar me matando. Na trincheira do abandono, pela paz estou lutando. A saudade aperta mais quando a noite vem chegando. Vitae apresenta Florais de Bar. Florais de Bar, ele é muito importante para as pessoas que têm aquela sensação, principalmente nesse negócio de quarentena. Ah, mundo velho, sem porteiro. Dão estresse, dúvida, medo, ansiedade, solidão, depressão, desespero, insegurança, relaxamento, ódio. Tudo isso, você sabe que talvez passe assim de uma sensação. Esse florais de baile atua na nossa mente. Você pingando algumas gotas na sua língua, você vai ver que tudo isso desaparece. A farmácia Vitae do Centro, ali vocês encontram um pessoal bacana. Eu gosto de ir lá, porque lá tem a doutora Olivia, que é uma pessoa muito legal. E as farmacêuticas, que carinho, que atendimento, que atenção. Não são muito legais. Às vezes você chega lá com problema, você fala com elas, tem os produtos naturais, que é uma beleza. Vai lá, só homeopatia, pólens, tem tudo. Apicultura, mel puro de abelha, nossa, tem tudo. É ali na esquina, bem em frente, é em frente o posto de gasolina. Ali na esquina da rua Sebastião Hummel com a rua Vilaça. Ali está a famosa Farmácia Vitae. Fale com a doutora Olivia, 3922-7728, viu, gente? Dois terços batem por... Nossa amiga Neuzinha, ô Neuzinha, um abraço pra você. A Leonora, a dona Georgina, hoje está aniversariando a dona Maria das Graças. Lá do São Judas Tadeu, nosso bom dia para a dona Maria das Graças. Bom dia para a Maria José, que está mandando música para ela, né? Quem está ouvindo o nosso programa também, um punhado de gente, o Vorta Seca. Vorta Seca, bom dia! Vamos de música, lindona, vamos, quem canta para nós agora? Olha a hora, 5h35, agora a gente toca. Júnior Carvalho e Cristiano, eu, a viola e ela. Por causa de você, viola, quem diz que me adora quer me abandonar. Por ciúme vive a me dizer, pra eu escolher com quem vou ficar. Gosto dela e vou sofrer muito, mas este absurdo jamais eu aceito. E prefiro chorar o adeus de quem me conheceu com a viola no peito. Viola, eu me lembro ainda, ela estava tão linda naquela janela. E você com o seu ponteado tão apaixonado foi quem me deu ela. E por isso não vou abrir mão deste meu coração que ela quer lhe roubar. Mas se ela for mesmo embora, é com você, viola, que eu vou ficar. Viola, estou muito triste, mas a dor que existe, você me consola. Em seu braço eu faço queixume do amor que os ciúmes vai levar embora. E prevejo a qualquer momento este amor ciumento nos deixar pra sempre. Mas que Deus lá do céu lhe acompanhe e deixe que eu ame a viola somente. Ei, viola bonita. É bonita essa música, né? Cantaram pra nós, Júnior Carvalho e Cristiano, eu, a viola e ela. Agora nós vamos falando de uma loja. Eu tive lá dia 20, agora eu tive lá, gente do céu, mas que loja que vende de tudo, né? E agora não tem desculpa, não, porque a loja tá aberta. Você poderá comprar um presente bonito pra sua mamãe, porque a Hidráulica Central é uma loja que ela tem várias lojas dentro de uma loja. Por exemplo, você quer materiais hidráulicos, lá tem. Se você quer materiais elétricos, também tem. Se você quer ferramentas em geral, também tem. Tudo que você procura, lá tem papelarias, lá vocês encontram tudo para pintura. Ô, gente, a Hidráulica Central, ferragens, elétrica, bazar, artigos domésticos, papelarias em geral. Vai lá na famosa Hidráulica Central, Avenida Elísio Galdino Sobrinho, 375 Jardim Morumbi. Ó, fica na mesma avenida que passa bem em frente à Igreja Matriz, tá bom? Vai lá na famosa Laje Hidráulica Central. Chegando lá, fale com nossos amigos o Marco, a Rosângela, a Pâmela, a Gláucia, a Marlene. O nosso abraço para todo esse pessoal, amigos. Agora nós vamos falando de uma coisa gostosa. Olha a hora, 5h39. 5h39. Casa de Carne Esquina do Boi. Gente, nessa Casa de Carne Esquina do Boi, mas tem tantas coisas gostosas. Fala nisso, você está usando máscara? É bom usar, viu? É bom quando você sair na rua, colocar sua máscara. Isso todas as pessoas. Porque evita de você passar para alguém alguma coisa que não é legal. Ou evita de você também receber de alguém alguma coisa que não é muito legal. Por isso que a máscara, ela veda tudo isso, tá bom? Você indo lá na Casa de Carne Esquina do Boi, você vai encontrar, olha, costela bovina R$14,90, picadão R$16,90, bisteca suína R$10,90, bife R$21,90. E se você quiser comprar por telefones, eles entregam. O telefone é 97403-5192 ou 3923-8600. Aí você fala direto com meu amigo Canário. Gente maravilhosa tá ali, viu? Vai lá na famosa Casa de Carne Esquina do Boi, lá no alto da ponte, viu? Então tá bom. Por causa de você, viu? Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Marcília. Ô, Marcília, um abraço para você. Marcília ali de Santana. Meu amigo Luiz, lá de Jacareí. O Luiz é o mestre da Folia de Reis. Já telefonou para nós também. Dona Georgina, Leonoro, Leandro. A Dona Maria das Graças, que aniversaria hoje. A Maria José, mandando um abração para ela. E o José e a Terezinha fizeram aniversário dia 20. Ó, 52 anos de casados. Que beleza, né? Parabéns, viu? Vamos de música lindona, vamos. Cadê a música lindona? Depois dizem que homem não chora, né? Ah, chora. Eu tava na sala sentado. Peraí, tá tudo errado esse negócio aqui, né? Tá tocando agora Coisas de Amigo. Olha como ficou bonita essa música com esses dois caboclos. Essa música já foi gravada por Chitãozinho e Chororó. E agora quem gravou foi o Rei Gaspar e Majestade. Olha como ficou bonita. Coisa de Amigo. 5h42, bom dia. Eu tava na sala sentado, calado, um tanto alterado, o peito apertado, nervoso, frustrado. E ela chorando no maior sufoco, de um lado pro outro, juntando suas coisas e pondo no carro. Busquei os seus olhos, tentei um contato, mas não teve papo. Ela apenas me disse: acabou tudo agora. Prendeu os cabelos, calçou os sapatos, pegou seu retrato da minha carteira e saiu porta fora. Então chorei porque a amo. Viver sem ela eu não consigo. Até meu cachorro me vendo chorar, chorou comigo. Depois ela entrou no seu carro e saiu, me bateu um vazio, eu tomei um uísque pra me controlar. Liguei a TV pra quebrar o silêncio, mas eu tava tenso. Liguei pra um amigo pra desabafar. Contei que brigamos, que foi por ciúme, como é de costume numa relação todo casal brigar. Mas ele me disse, escute o que eu digo, ela está aqui comigo e a gente se ama, ela não vai voltar. Então chorei porque a amo, viver sem ela eu não consigo. Meu Deus, que castigo perder meu amor, o melhor amigo. Então chorei porque a amo, viver sem ela eu não consigo. Até meu cachorro me vendo chorar, chorou comigo. Meu Deus, que castigo perder meu amor pra um falso amigo. Olha a hora, gente, não vire pro canto. Viu só que beleza de música lindona vocês acabaram de ouvir na voz aí do Rei Gaspar e Majestade? E o nome da música, Coisas de Amigo. Não, deixa eu ver aqui. Esse aqui tá errado, esse treco aqui, né? Escrever errado aqui pra nós. Fala o nome da música, sai outro. É bom tomar cuidado pra depois não dar coisa assim, sei lá, coisa errada. Mas deixa eu falar para vocês agora sobre o própolis. Você sabia que própolis é uma mistura de pólen, cera, resina, vegetais criada pelas abelhas? Olha que bacana, gente! A natureza ela é muito importante, né, nas nossas vidas. Tudo isso criado por Deus, que maravilha! Temos remédio para tudo na natureza. É claro que o homem aperfeiçoa também. É o que acontece lá da farmácia Vitae do Satélite. Lá vocês encontram o extrato de própolis puro, porque hoje existe muitos própolis por aí que são misturados. A famosa farmácia Vitae do Satélite tem o extrato de própolis puro, que ele é muito importante, ele age na defesa de forma anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica, cicatrizante, melhorando até os sistemas imunológicos. Vai lá na farmácia Vitae do Satélite, Avenida Andrômeda, 1709, 3933-3362, tá bom? Então tá bom. Você já foi lá na Princesa dos Bordados? Por enquanto tá fechada, mas vai abrir logo, logo, para você comprar aquele presente bonito pra mamãe. Verdade, você sabe que Princesa dos Bordados tem os mais lindos bordados que vêm de Bitinga. Ali na Francisco Rafael, bem em frente ao estacionamento, lá em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia, no Satélite, na Avenida Perseu 850. Logo, logo, a Princesa dos Bordados vai abrir e você vai lá, tá bom? 5 horas 47 minutos, Casa do Rádio, Casa do Povo. Ali tem muitas outras novidades. Olha essa novidade: rádios AM e FM, que toca CD, que toca pendrive. Vixe, mãe do céu, é rádios de primeira qualidade. Você vai encontrar na Casa do Rádio, Casa do Povo, que está atendendo pelo telefone, tá bom? Cadê o telefone? Eu tenho aqui, não sei onde coloquei. Eu vou achar já já, aí eu falo para vocês, tá bom? O telefone, você telefona, eles passam para você tudo que tem lá na Casa do Rádio, Casa do Povo, é na Rubião Júnior 223, 224, ao lado e em frente do restaurante Bom Prato. Gente, olha a hora, 5 horas 47 minutos, 5h47. Vamos de música lindona, manda lá para o Zordino ouvindo o nosso programa. Oi, Zordino, um abraço para você, viu? Minha amiga Dona Ernesta Dona Ernesta, bom dia. Obrigado pela sintonia. Meu amigo Luiz, lá de Jacareí. Aniversariante de hoje, a Dona Maria das Graças. O nosso abraço também para Maria José, lá do São Judas. Está ouvindo o nosso programa. Um abraço, viu? Vamos de música, lindona, que a gente não para, que a gente toca para vocês mais uma dessas bem lindona. Ô galinho, cadê você? Tá pensando que aqui é moleza? Não é não. Vamos nós! Eu inventei esta moda, não reparei o defeito. Inventei ela chorando, sofrendo daquele jeito. Um caboclo apaixonado nunca faz nada direito. Coração que só padece, faz morada nesse peito. Meu coração foi vencido e mesmo assim ele reage. Vou matar quem não me ama, quem mora nesta paragem. Eu mato ela e me mato, pois eu tenho esta coragem. Viver sendo desprezado, a vida não tem vantagem. Fazer na Europa e não demora pra vir. Um revólver de platina e o cabo é de marfim. E duas balas de ouro, duas vidas vai ter fim. Uma bala é pra ela e a outra vai ser pra mim. Gosto tanto desta ingrata, mas ela não me quer bem. Eu mando carta pra ela, resposta pra mim não tem. Eu mato ela e me mato, vai ser o jeito que tem. Ela não pode ser minha, não vai ser de mais ninguém. Quem não me ama, quem não quer ser meu tesouro. Um tiro silencioso, sem barulho e sem estouro. Dei tantos presentes a ela durante o nosso namoro. Agora por despedida eu vou dar bala de ouro. Olha a hora, 5 horas, 51 minutos. Viu só que musicona lindona, Zica e Zeca cantaram para nós? Duas balas de ouro. Bom, Ronaldinho, você precisa conhecer, é uma loja que vende material de limpeza. Fica lá perto de casa, fica lá no Jardim São Vicente. Para você que tem um mercadinho e que vende assim no varejo, vale a pena você comprar lá no Ronaldinho produtos de limpeza. Você que tem pizzaria, olha, o Ronaldinho está vendendo aquelas embalagens de Marmitex com tampa, viu? A mini com 100, R$ 34,00. A média com 100, R$ 36,00. A grande com 100, R$ 41,00. Você comprando acima de R$ 200,00, eles entregam em toda a cidade, aqui em São José, e vende no cartão também. Sabão em pó 800 gramas, R$ 7,99. Lá tem papel higiênico, lá tem água sanitária. Olha a água sanitária, Biocris, o litro R$ 1,39. Lá tem álcool. Lá vocês encontram tudo, tudo para limpeza. Tem luvas, tem papel toalha, tem tudo, tá bom? Agora anote o endereço para você ir lá hoje sem falta. Avenida Elídio Memberg Porto 217, no Jardim São Vicente, fica bem em frente ao Bradesco e à Caixa Econômica. Telefone lá é 988-647322. Teu 9 primeiro, viu? 988-647322. Ronaldinho, produtos de limpeza. Não vai esquecer de falar que ouviu no nosso programa. 5 horas, 53 minutos. Vocês sabiam que a alimentação acima do normal faz mal? Mas claro que faz mal. A pessoa come além da medida e depois fica aí virando zóio. Fica até roxo, fica triste, fica tudo esquisito, dando trabalho para a família. É que a pessoa, às vezes, não tem controle na hora da refeição, né? Mas agora você pode ter. Você vai na farmácia Vitae do Satélite e lá você vai encontrar as cápsulas feitas de produtos naturais, que é muito importante, viu? Tomando essas cápsulas um pouquinho antes das refeições, nossa, que beleza! Você se sente assim bem, você come menos. A farmácia Vitae fica na Avenida Andrômeda 1709, lá no Satélite 39333362, tá bom? Vamos rodando mais uma, lindona? Vamos? Quem é que tá na ponta da agulha? Deixa eu mandar para quem mesmo, Zordino. O Paulinho, Paulinho é de Tomazina, tá morando em Jacareí e ele não esquece de nos ouvir. A Maria das Graças, aniversariante, a Maria das Graças está agradecendo a amiga Maria José e as amigas que estão telefonando para ela, né? Zilizado. Essa é pra matar saudade. Coração Rebelde. Ou melhor, Rio Rebelde. Joguei teu lencinho no rio, correndo mansinho nas águas sumia. Era a última lembrança dos teus carinhos que eu teria. Foi uma ilusão tão linda que do meu peito se desprendia. A recordar em minha solidão, com meu coração a chorar de dor, por aquele amor que me traz saudade. Eu agora vivo no ninho sem luz, com a minha cruz que eu carregarei, sempre chorarei a felicidade. Teu lencinho no rio, correndo mansinho nas águas sumia. Era a última lembrança dos teus carinhos que eu teria. Foi uma ilusão tão linda que do meu peito se desprendia. Vivo a recordar em minha solidão, coração a chorar de dor, por aquele amor que me traz saudade. Eu agora vivo no ninho sem luz, com a minha cruz eu carregarei, sempre chorarei a felicidade. Olha a hora, gente. Agora falta só 4 minutos para as 6 horas. Ei, música lindona. Foi grande sucesso no passado essa música, né? Cantaram para nós aí o Zilizalo, Rio Rebelde. Vocês acreditam que essa música até o Julio Iglesias também gravou? É, essa música é muito bonita, viu? Você já foi lá no Mercado Rosalina, ou donas de casa, o Mercado Rosalina? Você já sabe, você viu nas informações, nas televisões, que o preço lá em São Paulo disparou. Aqueles mercados lá, aquelas pessoas não têm coração, né? Tá vendo que as pessoas estão passando por uma fase difícil, o dinheiro parece que está sumindo, e eles aumentam o preço. Aqui em São José nós temos o Mercado Rosalina que continua o mesmo preço, viu? Lá você paga mais barato no açúcar, no álcool, no arroz, no feijão, no óleo, nas verduras, em tudo. Por isso vai lá no Mercado Rosalina, vale a pena. Eles vendem mais barato mesmo. Fica nesses endereços. ali na rua Sebastiana Faria de Oliveira, bem atrás da Igreja Católica lá do Jardim Morumbi, rua Piraquara Clube na Vila Sinhá e Teles Parque, ali em frente o posto de gasolina, e também lá na saída, aonde mais? Lá no Jardim, lá no Parque Interlagos. Lá também tem o Mercado Rosalina, lá no semáforo. Vale a pena você fazer uma visita no Mercado Rosalina. Mandar um abraço então para os aniversariantes, meu amigo José Mauro e a Terezinha. Fez aniversário dia 20, 52 anos de casado. E foi uma festa no barraco que eu vou dizer para vocês, viu? E hoje está aniversariando a Maria das Graças, uma grande ouvinte do nosso programa. Amiga Maria José, mandando um abraço para ela, né? Minha amiga Ernesta, bom dia Ernesta, bom dia Zordino, bom dia Paulinho lá de Tomazina. Bom dia Neuzinha, Raminho, bom dia para todo esse pessoal, amigos que ouvem o nosso programa. Que hora que é agora? Nossa, a hora que não para, né? Está na hora de nós fazermos a nossa oração já? Ô gente, agora você já sabe que negócio de oração, ela é muito importante, viu? Tá ok? Vamos fazer a nossa oração? Vamos! Nesses dias de quarentena eu aprendi uma coisa. Eu vi pelo rádio, me falaram pelo rádio, não sei se é pastor de igreja evangélica. Ele falou, você quer entender como é que se lê a Bíblia e entender melhor a Bíblia? Procure começar a ler em Mateus. Comece a ler em Mateus no Novo Testamento. Porque no Velho Testamento sou cheio de palavras e a gente às vezes se perde, não entende direito. Se você começar a ler pelo Mateus no Segundo Testamento, você vai lendo do primeiro versículo até o final e daí você vai entendendo o que é uma Bíblia Sagrada. E eu fiz isso. Gente, a gente fica mais conhecedor do que é o nosso Deus, do que é o nosso Jesus. O que eles fazem por nós e o que é que nós não faz por eles. Por isso que a gente tem que ter essas puxões de orelha de vez em quando, para que a gente possa dar mais valor na nossa vida, naquilo que nós temos e naquilo que nós não temos. Devemos dar valor do jeito que nós somos, do jeito que Ele deu para nós. Não querer muitas coisas, porque quando a gente quer tantas coisas que a gente às vezes nem merece, a gente fica frustrado, a gente fica aborrecido, a gente fica chateado. Mas a gente não merece, a gente não fez por onde. Por isso, você que nos ouve, procure ler a Bíblia, comece a ler por Mateus do Segundo Testamento. Você vai começar a entender o que é que nós somos, o porquê que nós estamos aqui na Terra. É tão bacana que você passa a dar mais valor em você, mais valor no seu semelhante. Olha, eu estou fazendo isso, como leio também meus livros do Espiritismo, que são muito importantes para a gente conhecer melhor a vida. É importante, viu? Por isso que nós agradecemos a Ti, ó meu Deus, meu Jesus. Muito obrigado por tudo que você tem feito por nós. Não só para mim, para minha família, para os meus amigos, para todas as pessoas que nesse momento também estão com o pensamento voltado aos seus pés. Nós te agradecemos pelo retorno. Te agradecemos por tudo que tem feito por nós. Obrigado, Deus, por tudo que nós recebemos de Ti.

tá tudo errado esse negócio aqui, né? Tá tudo errado, não é? Vamos ver. Há muito tempo. Não é não. Vou ver se eu acho a música aí pra mim tocar pra vocês. Vixe, que rolo de café com bolo, gente. Você é o coração da minha vida, a luz que eu preciso pra viver. Meu bem, até parece que foi ontem que eu jurei amar você. Está fazendo aniversário nosso amor. Nós sonhamos tanto com esse futuro. Você é base forte da família, sou seu porto seguro. Eu sei que no meio do caminho chegamos a pensar em desistir, mas Deus nos deu força e coragem pra chegar até aqui. Não me canso de dizer que eu te amo. Nossos planos estão apenas no começo. Eu preciso mais 100 anos com você. Só não sei se eu mereço. Agora eu sei que Deus também gosta de mim. Te fez no meu tempo todinha pra mim. E me deu a chance pra te conquistar. Aniversário de casamento. Parabéns, querida, por esse momento. Minha alma gêmea, eu só sei te amar. É linda essa música, viu? O nome dessa música, Coração da Minha Vida. Coração da Minha Vida. Cantou pra nós Ney e Nando. Eu sei que no meio do caminho chegamos a pensar em desistir, mas Deus nos deu força e coragem pra chegar até aqui. Não me canso de dizer que eu te amo. Nossos planos estão apenas no começo. Eu preciso mais 100 anos com você, só não sei se eu mereço. Agora eu sei que Deus também gosta de mim. Quando fez você, ele pensou em mim e me deu a chance pra te conquistar. Aniversário de casamento. Parabéns, querida, por esse momento. Minha alma gêmea, eu só sei te amar. Olha a hora, agora 6:11, 6:12 agora. Vocês acabaram de ouvir na voz aí de Ney e Nando, que cantaram pra nós. Música lindona, gente, coração da minha vida. E a gente tá falando das firmas que patrocinam o programa. Se você quer arrumar os seus dentes, por que você não começa hoje? Vai lá na Clínica Dentária Sem Dor. Eles começam a atender às 7 da manhã. Uma hora dessa já estão todo mundo envoraçado lá para ir pro trabalho, né? Bom, mas agora é meio cedo ainda, 6:12, 6:13. Mas às 7 horas já estão abertos. O Dr. Walter e o Dr. Renato. E olha que o pessoal lá entende, hein? Mais de 45 anos de trabalho, de profissionalismo. Nossa, que legal! Na Rodoviária Velha, número 76, quase na esquina. Chegando lá, fale que ouvirem nosso programa. Fica bem ao lado do estacionamento. Na Rua 15 tem 2 endereços. na Rua 15, número 136, a doutora Valquíria, doutor Valdir e doutor Vanhô. 39414126. Na Estrada Velha, Rio São Paulo, saída para Jacareí, lá está o doutor Vander. Ele também atende a domicílio. 39347677. Na Rua 15 de Novembro, ali no número 121, tem outro consultório. Fica bem em frente, bem ao lado, aliás, bem ao lado, ali do Mercadão dos Óculos. Ali também conserta todo tipo de próteses. Vai lá, telefone 3941-4061, tá ok, gente? Vamos acertando nossos relógios, que hora que é? 6:14, 6:14. E o nosso programa não para. Vamos prosseguindo, rodando mais uma lindona? Não, mas antes vamos falando das firmas. Ô, gente, vamos falando agora da famosa Farmácia Aquamarina. Minha amiga Neuzinha falou que vai lá na Farmácia Aquamarina porque ela quer comprar um punhado de coisa. Agora, eu recomendo você que está ouvindo o nosso programa manter a sua pele sempre jovem. Eu sei que isso é meio difícil, né? Mas hoje em dia a medicina está muito avançada. E a Farmácia Aquamarina tem um creme, lá chama creme Triupi. Esse creme é um excelente produto para a pele, uma vez que possui um trio de ativos especiais que age na pele provendo o aspecto mais jovem. Reduz rugas, bolsas, sinais na área dos olhos, promove reconstrução no contorno facial, combate a flacidez, deixando a pele mais firme, elástica e suave. Vai lá na Farmácia Aquamarina. Lá tem o famoso álcool e gel, tá bom? Fica na Avenida Heitor Vila Lobos, 1537, ali na Vila Rubi. 3941-7411, viu? Então tá bom. Nesse momento, vamos prosseguindo, meu amigo Toninho Funileiro também já telefonou pra nós. Toninho, abraço pra você. Obrigado pela sintonia. Vamos de música lindona. Morta Seca, Rio Grande de Outrora. Agora 6:16. Bom dia. Velho gaúcho de bombar se espora, de chapéu grande tapeado na testa, bigode branco e um sorriso aberto, montando um pingo num dia de festa, acariciando a crina do seu pingo, batendo o relho de leve na anca, lenço vermelho esvoaçando ao vento, guascando as pontas da camisa branca. Eu me encontrava na beira da estrada, quando passava um gaúcho guapo, me fez lembrar do meu avô e outros, que era herança de um herói farrapo. Me fez lembrar do meu avô e outros, que era herança de um herói farrapo. Chegou na tal festa, logo mais tarde eu cheguei também. Cantei uns versos, saudei os presentes, quando um magrinho me falou ok. Corri os olhos do velho gaúcho, e no magrinho olhei de cima a baixo. Pensei comigo e vou dizer agora a diferença que nos dois eu acho. No tal magrinho eu vi o presente, e no gaúcho velho vi o passado. A diferença do dia pra noite, como mudou o meu Rio Grande amado. A diferença do dia pra noite, como mudou o meu Rio Grande amado. Olha a hora, 6:18, 6:18. Eu não sou contra um gaúcho parte agora. Só não me diga quem me aperte a mão. Leia a história do grande Rio Grande, vê como é linda a nossa tradição. Vejo o gaúcho como eu vi aquele, respeite ele como um deus na terra. Se o Rio Grande hoje é paz e amor, foi porque ele defendeu na guerra. Velho gaúcho bebeu, festejou, montou no pingo, partiu, foi embora. Direto ao rancho e eu fiquei dizendo, lá vai o velho Rio Grande de outrora. Direto ao rancho e eu fiquei dizendo, lá vai o velho Rio Grande de outrora. Beleza de música lindona, cantou pra nós aí o Forta Seca, Rio Grande de Outrora. Alô Jorge Matheus, um abraço pra você também, viu? Você tá construindo, tá reformando, pois o Depósito Alvorada 2 está sempre do seu lado, viu? Folha de porta virola R$60. Gabinete pra cozinha da Rorato de 1,20m, R$220. A pia sintética de 1,20m, R$119. Piso Ceral 43 por 43, a partir de R$10,80. Você sabe que nesses dias de quarentena, o homem fica em casa, ele fica assim meio agoniado, né? E aí começa já a ficar nervoso. Olha, eu aconselho vocês, por exemplo, eu estou fazendo isso. Eu procuro arrumar algum serviço, alguma coisa eu procuro fazer. Comprei lá um treco lá que deixa os móveis mais lustrosos, né? E passei a fazer isso. Faço um pouco, paro, porque a preguiça vem mesmo, né? Aí eu dou uma passada lá, a preguiça vem, eu já paro também para enfrentar a preguiça. É aquele rolo de café com bolo, mas vale a pena. O Depósito Alvorada 2 tem tantas coisas para você no seu dia a dia. Fica na Avenida Andrômeda 2999, no Bosque, e o telefone 3916-3266, lá no alto da ponte, na rua Aldemo Veneziani, lá no alto da ponte. Ah, no número 430, tudo em 10 pagamentos sem juros no cartão. Vamos falando agora do Mercadão dos Óculos. Já pensou se não tivesse o Mercadão dos Óculos, que oferece para nós óculos de grau? Aqueles óculos que você coloca, você enxerga melhor. As letras ficam mais claras, tudo fica melhor para você ver, né? Já pensou se não tivesse esse tipo de conforto, né? Para nós, a gente andava palpando, tacava a testa num lugar, tacava a testa no outro. Vixe, mãe do céu! Ainda bem que tem o Mercadão dos Óculos, que tem óculos de grau, óculos de sol, para a gente ficar mais ajeitado. E lá você pode pagar em até 10 pagamentos sem juros, tá bom? Fica ali na avenida, ali na rua 15 de novembro, 121. Chegando lá, você fala que ouviu em nosso programa, tá bom? Se não, como é que fica? Eles vão querer falar, não, você não tá falando nada, também não vou te pagar. Fala que ouviu em nosso programa. Fica bem em frente ao Magazine Luiza. 3302-5134 ou 9-9134-4331, tá bom? Não vai esquecer, fica bem em frente o Magazine Luiz, abre às 9 horas até às 15 horas, de acordo com a nova lei da prefeitura, tá ok? E o nosso programa não para, um abraço lá para o meu amigo Toninho Funileiro, ouvindo o nosso programa, a Marina, o José, lá em Jacareí. Alô, Marina, alô, José. Alô, minha amiga Inês, lá do cantinho da viola, o nosso abraço. Vamos prosseguindo, rodando mais uma dessas bem lindona para vocês. Quem canta para nós agora? Caçula e Marinheiro. Dois amor. Nosso Senhor me perdoou. E uma aliança. Pelo erro que fiz, eu sou noivo há mais de um ano, mas não me sinto feliz. Errei em dizer que que amava era tudo fingimento. Por isso venho ao seu altar pedir para que desfaça este meu casamento. Se o Senhor não me atender, eu não sei o que hei de fazer. Posso me casar com ela, mas sei que vamos sofrer. Eu sinto a alma ferida, já não posso viver em paz, porque surgiu em minha vida esta aliança, que era toda a minha esperança, agora chegou ao fim. Desejo que seja feliz, pois o homem que tanto quis pertence a você e não a mim. Obrigada, minha boa amiga. Compreendo a sua dor, mas eu quero esse amor para a minha eternidade. Amiga, confesso com toda certeza que a sua amargura e tristeza é a minha felicidade. Senhor, ó Deus poderoso, agradeço o pedido que fiz. Faça que aquela que foi minha noiva a música lindona, grande sucesso do passado, né? A gente acabou de ouvir aí na voz do Caçula e Marinheiro, que cantaram para nós Dois Amores e Uma Aliança. Vamos falando das firmas que patrocinam Nosso o programa? Senhor. Vamos! Então a gente agora fala para vocês, sabe do quê? É da famosa Laje Líder. Progresso não pode parar, não. É por isso que a Laje Líder continua fabricando os trilhos, lajes painel, continua fabricando tudo o que você precisa para a cobertura da sua casa. Lá vocês encontram as famosas lajes Líder. São lajes de H8 até H30. Olha que bacana! E eles entregam em toda a cidade. Você telefonando para 39425946 ou 39229224. Fale com nossos amigos, tem lá o Henrique, a Paolo, o Valentim. São pessoas muito legais e eles entregam em toda a cidade, viu? Lages Líder. Ô gente, olha, hora 6h28 e faz uma falta essas lojas que estão fechadas, né? Por exemplo, a HM Tecido Seb. Nossa, lá tem cada tecido mais tão bonito. Fica ali na rua Vilaça 325, no centro. Chita, chitão, TNT, algodão, tricolines em geral. Tecidos para artesanatos, plástico, patiurques, decopage, rendas, viscoses. Tecidos nacionais ou importados. é Laje Líder. Travessa 3140 no Caetê. Chegando lá, você diz que ouvir... Não, o que, que é isso, Valdomiro? Já fez uma bagunça danada, né? Não tomou jeito mesmo, né? Fica ali na famosa HMT Sidoceb, Rua Vilaça 325, ali pertinho da Casa Lotérica. Não tem erro, HMT Sidoceb tá fechada, mas logo logo vai abrir, se Deus quiser, tá bom? O nosso bom dia para o Bananeiro, o pessoal bacana, né? Não esqueceram da gente, não. Bananeiro, Dona Leondina, já telefonou a Diva, a tia Maria Amélia. Diva, um abraço para você e para a família toda. Paulinho lá de Tomazina, mas ele está morando em Jacareí. O Zordino, ouvindo o nosso programa também, a Marina, o José, a Damares, o Paulo, a Maria das Graças. A Maria das Graças aniversaria hoje, né? Toninho Funileiro. Eita, pessoal bacana, vocês não acreditam, saudade que eu tava de ouvir vocês. Bacana, né? Vamos de música lindona para os nossos ouvintes. A gente tocou Dois Amores e Uma Aliança. Agora a gente toca Duas Vidas e Dois Amores. Edson e Hudson. Agora 6:30. Bom dia. Vou deixar você fazer da sua vida o que quiser. De hoje em diante eu não posso te prender. Sei que é tão difícil assim compreender. Jurei, fiz planos com você, mas entendi que não dá mais. Duas vidas, dois amores, um caminho pra seguir. Por te amar, vou te deixar. Foi tão difícil decidir. Já não vou mais brincar de dividir meu coração. Tem sempre alguém sofrendo solidão, e assim não dá, não tenho paz, melhor perder. Você merece alguém melhor que eu, alguém sem compromisso que é só seu. Vou te deixar. Duas vidas, dois amores, um caminho pra seguir. Por te amar, vou te deixar. Foi tão difícil decidir. Já não vou mais brincar de dividir meu coração. Tem sempre alguém sofrer. Solidão, e assim não dá, não tenho paz, melhor perder. Você merece alguém melhor que eu, alguém sem compromisso que é só seu. Vou te deixar. Nós, ô música lindona, né? 6:33, e a gente ouviu na voz do Edson e Hudson, que cantaram pra nós Duas Vidas e Dois Amores. E a Vitae? A Vitae é uma farmácia que vende só produtos naturais, ali na esquina, ali bem em frente, o que mesmo? Aquele posto de gasolina ali no centro, né? Ali na rua Sebastião Hume, ou esquina com a rua Vilaça. Pois é, gente, lá vocês encontram todo tipo de produtos naturais. Homeopatia, pólen, geleia real, própolis, ômega 3. Ei, tem a doutora Olívia, tem as farmacêuticas, que são muito atenciosas. Ó, vale a pena você ir lá, viu? Se você tá com algum problema, chegue lá e fale com elas. Nossa, são muito legais. Elas vão te ouvir, se puder já dar um jeito de arrumar que tá errado, é com elas mesmo. Você precisa de ver que bacana. Vitae, do centro, rua Sebastião Hume, esquina com a rua Vilaça. Telefone 39227728. Alô, dona Antônia, lá do bairro do Sobrado, bom dia. Alô, Janete, alô, pessoal aí que ouve a gente, o nosso abraço. Você sabe que a Hidráulica Central, ela é muito importante, viu? A Hidráulica Central tem bazar, a Hidráulica Central tem papelaria, a Hidráulica Central tem casas de ferragem lá dentro, tem casas que vendem materiais hidráulicos, elétricos, tudo para pintura, pincéis, tem tudo. Nesses dias que você está em quarentena mesmo, vale a pena você telefonar para 39-33-7218. Eles entregam Hidráulica Central e você arruma alguma coisa para fazer para o tempo passar mais depressa, né? Senão as pessoas ficam mais nervosas, começam a caçar enguiço dentro de casa. Então é bom estar preparado, viu? Hidráulica Central, segundo o nosso governante, no próximo dia 11 é que deverá funcionar todo o comércio. Mas vai ser assim aos poucos também. Mas tudo vai dar certo no final, se Deus quiser, tá bom? Aí quando você tiver que sair, que tiver de sair, procure ficar na sua casa, viu? Ó, tem gente saindo, ó, chegando aí sem máscara. Não pode, tem que estar com a máscara aqui, ó. Ai, que gracinha, viu? É meu amigo Anjo Lananinha chegando juntamente com... Eu não consigo guardar o nome desse moço aqui que Emerson. Tem... O Emerson. É isso mesmo, né, Emerson? Obrigado, viu, Emerson? Estão chegando para fazer o jornal que começa às 8 horas. Ô, gente, vamos de música, lindona, que hora que é agora? 6h35. Meu amigo Alcides, lá de Santa Branca, já telefonou. Alcides, um abraço. Ana Auxiliadora, o José Ribeiro, a Damares, o Paulo, a Diva, a Tia Maria, tá ouvindo o nosso programa, o Bananeiro, Dona Leondina, a Maria das Graças tá ouvindo o nosso programa. Maria tá aniversariando hoje, né, Maria? Oh, parabéns, viu, Maria? Muitos anos de vida, que essa data lindona repita por muitos e muitos anos. Vou ver se eu acho aquela música que eu falei para que eu vou tocar lá para o meu amigo José. Ô Zé, vou ver se eu acho essa música aqui para você. Não sei onde é que ela tá, porque tá meio errado o papelote aqui, mas eu acho que dá para nós tocar. Vamos ver se é que tá aqui. Não, tá errado. Aqui é Juramento de Amor, né? Vamos tocar Juramento de Amor mesmo? Vamos? Então, vamos lá. Não, não é essa não, é essa aqui mesmo, Juramento de Amor. De Bagi Miltinho, Juramento de Amor. Olha a hora, 6h37, 6h37. Aqui é Rádio Piratininga, AM, bom dia. Eu tenho medo de chamar de meu amor, porque nunca poderás me pertencer. Eu tenho medo de beijar a tua boca, porque sei que o nosso amor não pode ser. Existe em minha vida um juramento que eu fiz no altar aos pés de Deus. Jurei amar a outra eternamente, mas não consigo fugir dos braços teus. Eu sei que o castigo chegará, porque estou errado. Devo esquecer-te pra sempre, justificando o meu pecado. Ai, ai, ai, meu bem, como é triste o meu viver. Estou morrendo de amor, mas devo te esquecer. Olha a hora, 6:39, 6:39. Castigo chegará, porque estou errado. Devo esquecer-te pra sempre, justificando o meu pecado. Ai, ai, ai, meu bem, triste o meu viver. Estou morrendo de amor, mas devo te esquecer. Olha a hora, 6:40. Vocês acabaram de ouvir na voz aí desses nossos amigos Tibagi e Miltinho, que cantaram para nós essa beleza de música, Juramento de Amor. Vamos falando para vocês agora da Casa de Carne Esquina do Boi. Se você for na Casa de Carne Esquina do Boi, não esqueça de usar máscara, viu? A máscara, ela é muito importante, que ela protege você e protege também seus amigos. Outra coisa, o telefone lá da famosa Casa de Carne Esquina do Boi. Você telefonando, eles entregam na sua casa. Lá tem costela bovina R$14,90. Lá tem picadão R$16,90. Lá tem bisteca R$10,90. Bife a R$21,90. Só para você ter uma ideia, o preço de lá ninguém tem igual não, viu? Casa de Carne Esquina do Boi fica na rua Aldemo Veneziane 367, no Alto da Ponte. Telefones 3923-8600, 9740. Ih, que rolo de café com bolo, né? Vamos falar de novo o telefone. 97403-5192. Você telefona, faz o pedido, eles entregam para você ir na sua casa, viu? Falamos agora do própolis, mas o própolis puro. Porque o própolis puro, ele tem muito mais eficaz. Exatamente. Ele age no organismo de todos nós, agindo na defesa de forma anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica, cicatrizante, melhorando os sistemas imunológicos. É bom você ter na sua casa o extrato de própolis puro. Mas aonde você vai encontrar? Tá aqui, ó, marcado. Farmácia Vitae do Satélite, onde vocês encontram álcool e gel. O telefone lá 3933-3362, Avenida Andrômeda 1709. Indo lá, você diz que ouvire nosso programa. Combinado? Então tá bom. Vamos acertando, olha a hora, 6:43, aqui a gente não para. Mandar um abraço para os amigos que estão telefonando para nós. Primeiro que telefonou hoje foi o meu amigo José Mauro, o esposo da Terezinha, para anunciar que no dia 20 eles comemoraram 52 anos de casados. Telefonou para nós também a Maria José, lá do São Judas, parabenizando a amiga a Maria das Graças pelo seu aniversário hoje. Nosso abraço à minha amiga, o Alcides, lá de Santa Branca, Ana Auxiliadora, o José Ribeiro, a Damares, o Paulo, a Maria das Graças, o Antoninho Funileiro, a Marina, o José, ouvindo o nosso programa, a Neuzinha, o Raminho. Olha quanta gente, um punhado de gente. Daqui a pouquinho a gente fala mais, viu? Agora a gente vai de música lindona para vocês. Zé Simão e Carlos Lopes. Vem, morena. Ô, moçada, vem aí os conquistadores, segura! Vem, morena, vem, vem, vem, vem. Vem, morena, vem, que eu te quero bem. Dos conquistadores, a todos nossos fãs e amigos, vamos embora! A primeira vez que eu te vi lá no salão, você deixou gamado meu pobre coração. Vem, morena, vem, vem, vem, vem, vem, morena. Levantar a poeira desse salão. Você é uma roseira que abre e solta botão. Eu dou a minha vida pra ganhar teu coração. Vem, morena, vem, vem, vem, vem. Vem, morena, vem, que eu te quero bem. Conquistador para todos vocês. Olha a hora, gente. Você que está ouvindo o nosso programa, o nosso abraço, o nosso bom dia. Sabe quem está falando comigo aqui? Minha amiga Aurora, o Zezinho. Ô, pessoal bacana, né? Alô, Aurora. Alô, Zezinho. Um abraço para vocês. Obrigado pela sintonia. Viu, Aurora? Viu, Zezinho? Casa do Rádio, Casa do Povo. Pois ali você vai encontrar os lindos presentes para o dia da sua mamãe. Olha, você vai lá na Casa do Rádio, mas não é hoje não, porque lá você já sabe que está fechado, né? Mas na Casa do Rádio, Casa do Povo, está chegando novidades que eles estão guardando para no dia que abrir. Aí você vai comprar, nossa, você vai comprar muitos rádios. Você vai encontrar aqueles rádios AM, FM, daqueles rádio bom, mas bom mesmo, ao melhor preço de toda a região, viu? Vai lá na Casa do Rádio, Casa do Povo. Fica na Rubião Júnior 223-224, ao lado e em frente da Casa do Rádio, bem em frente ao lado do restaurante Bom Prato, viu? Deixa eu ver aqui o negócio que eles mandaram para mim. Ao telefone, você pode ligar para 98167-9098. 98167-9098. Eles entregam aí na sua casa, viu, gente? Então, tá bom. Casa do Rádio, Casa do Povo. Meu amigo José Ribeiro, achei a música que eu estava procurando, Zé. Vou mandar para você, manda lá para Dona Ana Auxiliadora, manda para a Hortência, que já telefonou para nós também, a minha amiga Aurora, o Zezinho, ouvindo o nosso programa. Quanta gente, minha amiga Ernesta, bom dia, Ernesta, obrigado pela sintonia. Para você que está ouvindo o nosso programa, obrigado pelo carinho, tá bom? A gente toca para vocês essa aqui, ó. A marcas de sua ausência. Vone Vanderlei Nhozinho. Olha a hora, 6h49. Bom dia. Que bom que você ainda existe, apesar de tão longe. Amigos às vezes comentam que está muito bem. Está elegante, os anos pra você não contam. Amei só você, não consigo amar mais ninguém. Eu sei que é inútil a busca de um amor perdido. Passado é passado, não volta, é melhor entender. Mas fico pensando comigo, vai ser diferente. Um dia pra mim ela volta e eu volto a viver. Brincadeira. Não me ligou, não perguntou, nem quis saber. Se sem seu amor eu iria sobreviver. Olha a hora, 6h51. 6h51. Em algum lugar do passado prendeu minha vida. Tentei libertar e ao te ver, juro não consegui. As suas lembranças insistem em ficar do meu lado. Apesar da distância e do tempo, jamais te esqueci. Estou bem mais velho no rosto, se pode notar. As marcas que tua ausência me proporcionou. Meus cabelos ficaram grisalhos, mudou a aparência. Perdi na corrida do tempo e você quem ganhou. Vou te amar, vou te lembrar a vida inteira. O seu amor jamais passou de brincadeira. Olha só que música bonita, essa música é lindona mesmo, não é mesmo, Zé? Essa música faz a gente até virar cambota, tá louco, sou? Ô gente, olha a hora, já é 6 horas, 53 minutos, 6h53. E a gente vai falando das firmas que patrocinam o programa. O Ronaldinho é um atacadista da Ataque Toda Hora, não é brincadeira. O Ronaldinho, produtos de limpeza, ele vende no atacado e no varejo. Ali vocês encontram tudo em higiene, limpezas, embalagens. Ali vocês encontram tudo o que você precisa para o seu comércio. E o bacana é que ele é atacadista, por isso vende mais barato para você vender no varejo e ter um bom lucro. Para você que fornece refeição, olha que bacana, a embalagem de marmitex de isopor com tampa, a mini com 100, R$ 34,00, a média com 100, R$ 36,00, a grande com 100, R$ 41,00 e tem muito mais. Lá vocês encontram água sanitária Biocris, o litro por apenas R$ 1,39. Visite Ronaldinho Produtos de Limpeza. Fica lá no Jardim São Vicente. Fica na Avenida Elídio Meinberg Porto 217, aí no Jardim São Vicente. Fica bem em frente à Caixa Econômica e o Bradesco. Telefone 98-988-647322. 988-647322, tá bom? Olha, você comprando acima de R$ 200, pode comprar por telefone. Eles entregam na sua casa, viu? Olha a hora, gente, 6h54. Você sabia que a alimentação, quando é demais, ela, vou dizer para você, judia do caboclo, né? Tem pessoas que não têm um controle para a quantia de alimentação. Nossa, gente, ele chega num churrasco, aí ele quer devorar o churrasco todos. Aí depois fica passando mal. Ah, para o zóio, aquele rolo de café com bolo, fica suando frio. Para evitar todo esse vexame, a Farmácia Vitae do Satélite desenvolveu um medicamento em cápsulas para inibir o apetite. E esse produto realmente ele é muito bom, viu? Farmácia Vitae Homeopatia. Fitoterápicos é na Avenida Andrômeda 1709 no Satélite. 3933-3362, gente. Vai lá, diga que ouvirem nosso programa. As marcas que tua ausência me proporcionou. Eita, dois caboclo que canta bonito. Vamos de música lindona. Vamos de música trazendo para vocês. Alô, Damares. Alô, Paulo. A Damares e o Paulo estão parabenizando as suas netas, que aniversaria amanhã é Ana Cláudia e Ana Paula. É isso mesmo? Tomara que eu esteja certo, viu? Minha amiga Vera, esposa do meu amigo Simãozinho, fez aniversário no dia 25. Foi sábado agora, né? Ô Vera, parabéns. Simãozinho, abraço na Vera aí. Muitos anos de vida. Quem mandou um abraço para eles foi a Aurora e o Zezinho. A Zélia Ferreira também está ouvindo o nosso programa. Alô, Zélia Ferreira, bom dia. Bom dia, Hortência, está ouvindo o nosso programa lá em Jacareí. Para vocês a gente toca mais uma dessas bem lindona. Tião Carreiro e Pardinho, Duelo de Amor. 6h57. 6h57. Minha querida, nesse dia eu vim aqui. Eu resolvi pôr as coisas no lugar. Meu amor não é pra ser dividido, vai ser doído pra aquele que não ganhar. Tenho certeza que há outro em sua vida. Minha querida, o jogo vai começar. Vamos jogar todas as cartas na mesa. Use franqueza, qual dos dois deve ficar? Vim de longe disputar o seu amor, e por amor até guerra a gente faz. Eu sou um caboclo que não deixa deixa pra depois. O bom é dois, no amor três é demais. A menina nos meus braços foi caindo, pra mim sorrindo deste jeito ela falou. De hoje em diante nosso mundo vai ser belo. Esse duelo, meu amor, você ganhou. Minha vitória vou agradecer a Deus. Os versos meus conta o que aconteceu. Este duelo foi sem sangue e sem morte. Tive mais sorte, meu rival foi quem perdeu. E olha a hora, agora 6 horas 59 minutos, vocês ouviram na voz do Tião Carreira e Partinho, Duelo de Amor. Vamos falando do mercado Rosalina, você sabe que houve uma correria nos mercados, né? São as pessoas que talvez, coitado, fica preocupados achando que vem uma coisa, pois vem outra. Aí correram nos mercados, fizeram compras, compraram quantidade que nem precisava. E com isso os mercados, aqui em São José, acho que não aconteceu isso não. Mas a gente acompanhou que lá em São Paulo foi um Deus nos acuda. E por isso subiram o preço de tal maneira que eu vou dizer para vocês, era um negócio fora de série. Ainda bem que nós temos o mercado Rosalina, que não subiu o preço, continuou a mesma coisa. Porque sabe que sua freguesia, São Fiel, e eles vão hoje, vão amanhã, vão depois de amanhã, porque sabe que é um mercado que vende muito mais barato. O Mercado Rosalina, eles vendem mais barato tudo, tudo mesmo. Desde material de limpeza, lá tem casa de carnes, tem padaria, seção de frutas, verduras, legumes, tem tudo que vocês precisam, tá bom? Chegando lá, você diz que eu vire nosso programa ali com as moças do Caixa, né? Pode falar, ouvir lá no Valdomiro. Outra coisa, fica nesses endereços. Ali na rua Sebastiana Faria de Oliveira, atrás da Igreja Católica lá do Jardim Morumbi. Também ali na rua Piraquara Clube, na Vila Sinha e Telespark, em frente ao posto de gasolina. E lá no Parque Interlago. Na rua Ubirajara Raimundo de Souza, Mercado Rosalina. Olha a hora, 7 horas e 1 minuto. Se você quer fazer um tratamento dentário, pois agora você pode fazer. Comece hoje. Vai agora de manhã lá na clínica Sem Dor. Sabe que hora que eles começam a atender? 7 da manhã, já estão atendendo. Vai lá, fale com o Dr. Walter, Dr. Renato. É ali na Rodoviária Velha, no número 76. Ali você vai encontrar o Dr. Walter, o Dr. Renato e a sua equipe. Ali faz até implantes. Precisa de ver que legalzão. Rodoviária Velha, número 76, quase na esquina. Ó, não tem erro, fica bem ao lado do estacionamento. Na Rua 15 tem dois endereços. Na Rua 15, no número 136... A doutora Valquíria, doutor Valdir e doutor Vanho. Telefone 3941-4126. E na rua 15-121, ali tem outro consultório, bem ao lado do Mercadão dos Óculos. Fica bem em frente ao Magazine Luiza. 3941-4061. E lá na saída que vai para Jacareí, lá está o outro consultório do Dr. Vander. Telefone 3934-7677. Lá no Jardim Morumbi, na saída que vai pra Jacareí, viu? Vai ser doído pra aquele que... O nosso abraço pra você, o José Mauro e a Terezinha, dia 20 desse mês que estamos encerrando. Eles comemoraram 52 anos de casados. Olha só que bacana, né? A nossa amiga Vera, lá do São Judas Tadeu, está aniversariando é hoje. O nosso abraço, o nosso muito obrigado pela sintonia. A nossa amiga, a Vera, do Simãozinho, a esposa do Simãozinho, fez aniversário dia 25, foi sábado. E beleza! E amanhã quem faz aniversário é as netas da Damares e o Paulo. A Maria Clara e a Ana Beatriz comemora 12 aninhos. Que beleza! Nosso abraço, nossos parabéns. Vamos de música lindona para os nossos ouvintes. Quem é que está na ponta da agulha? Por causa que está meio errado aqui essa lista que eu coloquei. Vou ver se eu toco para vocês uma música nova do Daniel. Chama Tudo na Vida Passa. Deixa eu ver se eu consigo localizar ela, viu? Porque aqui está um rolo de café com bolo, gente do céu. Deixa eu ver se é essa aqui. Tudo na Vida Passa. Vamos ver. Essa mesmo. Lançamento de Daniel. Tudo na Vida Passa. Um novo caminho, uma oração, alguém que pede a razão. Tanta coisa a gente já sofreu. Uma despedida, uma vontade, afastar-se logo da maldade. Um grande amigo que se foi. Saudade é certa como o sol. Te beijo outra vez, na verdade eu penso em você. Porque tudo na vida passa e mais uma dor. Não sei quando acaba e volta depois. Tudo na vida passa. Um amor, um adeus, uma vela se apaga. Tudo na vida passa. Menos você, que tudo na vida passa. Tudo na vida passa. As lembranças não saem daqui. Ai de mim, eu quero regressar. Quem sabe o dia de amanhã. Ser feliz, poder te abraçar. Quando surgir a oportunidade, vamos só deixar acontecer. A saudade é certa como o sol. Te beijo outra vez, na verdade eu penso em você. Porque tudo na vida passa e mais uma dor. Não sei quando acabar. Volta depois. Tudo na vida passa. Um amor, um adeus, uma vela se apaga. Tudo na vida passa. Tudo menos você. Porque tudo na vida passa. Tudo na vida passa. Agora quero ver o céu, agora sei pra onde vou. Tudo que termina começou. Porque tudo na vida passa e mais uma dor. Não sei quando acaba e volta depois. Tudo na vida passa. Um amor, um adeus, uma vela se apaga. Tudo na vida passa. Passa e mais uma dor. Não sei quando acaba e volta depois. Tudo na vida passa. Um amor, um adeus, uma vela se apaga. Tudo na vida passa. Tudo menos você. Porque tudo na vida passa. Ouviu bem? Que música bonita, né? Lançamento a gente conseguiu trazer para vocês aí. Esse lançamento do Daniel, Tudo na Vida Passa. Até o tempo vai passando devagarzinho, né? E se você não tomar cuidado, quando você vê, você tá com a pele toda encorreiada. Ah, mundo velho sem porteira. É ruga pra tudo quanto é lado. Nossa, em volta do olho. Por isso que a farmácia Aquamarina, ela tem lá um creme que é muito importante para evitar todas essas coisas. Previne o envelhecimento da pele, combate a flacidez da pele, deixa a pele mais firme e suave, relaxa e acalma a pele, reduz rugas e linha de expressão. Por isso que é muito importante você fazer uma visita lá na farmácia Aquamarina. Chegando lá, você fala que eu virei nosso programa, tá bom? É na Avenida Heitor Vila Lobos, 1537, ali na Vila Rubi. E lá tem o famoso Alquigel. Telefone 3941-7411. Chegando lá, vocês dizem que ouvirem nosso programa, tá bom? É importante você usar esse creme, que esse creme vai mantendo você sempre a sua pele mais jovem, sua pele bonita. Evita rugas, essas coisas todas, tá bom? Vamos falando agora do Depósito Alvorada 2, já é 7 horas e 9 minutos. A folha de porta-virola, R$ 60,00. O gabinete para a cozinha da Rorato de 1,20m, R$ 220,00. A pia sintética de 1,20m, R$ 119,00. O piso Seral, 43x43, a partir de R$ 10,80. Gente, olha que bacana, o Depósito Alvorada 2 tem para vocês tudo para a sua construção. As construções não pararam, não. E você que está aí de quarentena, é bom arrumar um servicinho para não ficar nervoso, né? Ah, eu procurava fazer alguma coisa para lá, para cá. De quando podia, estava sempre lendo livro, também é bom. Então, procure o Depósito Alvorada 2. Fica nesses endereços. Na Avenida Andrômeda, 2999, no Bosque, e na Aldemo Veneziane, 430, no Alto da Ponte. 3916-3266, Depósito Alvorada 2. Porque tudo na vida passa. Beleza, olha a hora, 7 horas e 11 minutos. Bom dia para você que está acordando agora. Lá em Santa Branca está ouvindo o nosso programa, meu amigo Luiz, a nossa amiga Dona Mércia ouvindo o nosso programa, meu amigo Mancílio ouvindo o nosso programa, o Dirceu Mancílio ouvindo o nosso programa, o João de Deus também. E na semana passada a gente perdeu um grande cantor da música sertaneja. Além de cantor, ele era também compositor, João Mulato, que fez dupla com vários artistas, inclusive aqui em São José, nós temos também um amigo nosso que fez dupla com o João Mulato. João Mulato já andava doente, com câncer, essas coisas todas, né? Só que piorou e ele veio a falecer, é a semana passada, mas deixou para nós músicas bonitas. Entre elas, ele deixou essa aqui, ó, que vai lá para Dona Mércia, para o meu amigo Alcides e para todos os fãs do João Mulato e Douradinho. No Chocalho do Ferrão, agora 7 horas 12 minutos. Vai no alto do chapadão, o peso da sua carga vai rangindo o focão. Por onde este carro passa, não trafega caminhão, mas a cantiga do carro faz lembrar uma paixão. Carreiro fala com os bois, vai dobrado, vem pavão. Os dois entendem o carreiro no chocalho do ferrão. berro de boi é motivo de emoção. Pai Geraldo foi carreiro, candeeiro, filho João. A menina acanhada descendo pro ribeirão é a primeira namorada que eu tive no sertão. Carreiro fala com os bois, vai dobrado, vem pavão. Os bois entende o carreiro no chocalho do ferrão. Também foi um pioneiro para o bem desta nação. Hoje tudo foi mudado, só resta recordação do velho carro de boi que se encontra em extinção. Carreiro fala com os bois, vai dobrado, vem pavão. Os bois entende o carreiro no chocalho do ferrão. Olha a hora, agora 7 horas e 15 minutos. Vocês ouviram João Mulato e o Douradinho cantaram para nós no Chocalho do Ferrão. Então a gente vai falando das firmas que patrocinam o programa, mas voltando falando mais uma vez de João Mulato, que infelizmente faleceu, foi para uma outra dimensão, isso causado pelo câncer que ele tinha também. E na semana retrasada, a gente também, eu perdi um cunhado, também faleceu em consequência de câncer na próstata. O câncer dele apareceu há muito tempo atrás e foi evoluindo, e a gente correndo atrás de médicos, mas o que Deus escreve não tem jeito de mudar, né? E a semana retrasada, infelizmente, ele veio a falecer. Que Deus o tenha em bom lugar. Deixou para nós saudade e deixou para nós as boas recordações. E você que ouve o nosso programa, procure o médico, procure fazer exames, porque essa doença de câncer na próstata, ela é muito traiçoeira. Ela começa de uma maneira e quando vê ela está evoluída. Vocês já sabem que eu tive essa doença. No começo, quando eu notei que alguma coisa não estava certa, eu procurei um médico. Fiz o tratamento, depois de 10 anos ela voltou de novo, eu me apeguei com Deus, procurei os médicos e graças a Deus hoje eu estou curado. Mas a gente tem que estar sempre atento, porque Deus já diz para nós, faça da tua parte que eu te ajudarei. Tem muitas pessoas que não se preocupam e quando vê não tem mais jeito, né? Mas vamos falando do Mercadão dos Óculos. Gente, o Mercadão dos Óculos, ele faz óculos de grau. Bacana que eles têm vários tipos de laboratórios que fornecem para eles armação, lentes, por isso eles não atrasam. Porque tem muitas óticas que você manda fazer o óculos, aí atrasa para entregar, porque você sabe, diante dessas coisas que estão acontecendo, está faltando materiais. E aí, então, eles têm aquela... não é uma desculpa, é verdade, mas não tem condições de fazer uma lente especial, aquele negócio todo. Agora, a famosa, o Mercadão dos Óculos, eles têm vários laboratórios que fornecem para eles. Por isso, você pode ir lá sem susto, sem medo. Eles mandam fazer os óculos e na data que é para entregar, eles entregam mesmo. Você vai lá e escolhe a armação. Mercadão dos Óculos. Fica nesse endereço. Fica ali na rua 15 de novembro, 121, no centro. Telefone 3302-5134 ou 991-344-331. Não esqueçam de falar que eu virei nosso programa, tá bom? Você sabe que a construção não parou e a hora certa também não. 7h19. Atenção, você que está construindo, vai reformar, vai aumentar mais um cômodo, vai precisar de material para cobertura. A Laje Líder tem o melhor preço. A Laje Líder tem todo tipo de laje para cobertura, para piso. Ó, fica nesse endereço, lá na Travessa 340, no Caetê. Lá vocês encontram a lajes de H8 até H30. Lá vocês encontram lajes painel e os trilhos mais reforçados. Nossa, lá vocês encontram aqueles trilhos que dá gosto mesmo, viu? Laje Líder, Travessa 340, no Caetê. Marcou direitinho aí? Telefones 39425946, 39229224. É Laje Líder. Vai rangindo. A minha amiga telefonou para nós, a Janete. Janete, um abraço para você. Ouvindo o nosso programa, Dona Mércio de Seu Mancilha. Ouvindo o nosso programa, Zélia Ferreira. Ouvindo o nosso programa, Damares e o Paulo. A Aurora, o Zezinho, mandando para a esposa do Simãozinho, que fez aniversário no último sábado. A Dona Vera, nosso abraço, nossos parabéns, tá bom? Vamos rodando mais uma lindona, vamos. Coração é o nome dessa música. Irmãs Barbosa. Fique quieto, coração. Não seja assim, por favor. Contenha a sua emoção. Mundo velho sem porteira, calça velha sem gibeira. Viu só que música lindona que as Irmãs Barbosa gravou? Essa música já é antiga já, Coração, nome dessa música. Cantaram para nós as Irmãs Barbosa. HM Tecido Seb, nessa loja você vai encontrar o melhor em tecido. Não é verdade? Lá vocês encontram cada tecido, mas tão bonito, tecidos para cama, mesa, banho, decorações diversas, chita, chitão, TNT, algodão, tricolines em geral. É claro que essa loja está fechada. Ela deve abrir no dia 11. Tudo certo. Tava tudo certo para ser aberto o comércio hoje. Mas a lei sabe como é que é. A lei acha melhor ficar fechado para proteger as pessoas. Então, vamos cumprir a lei. Então, dia 11 está programado para abrir. Vamos torcer para que isso aconteça, né? HM Tecido Seb. Lá vocês encontram mais de 6 mil itens em acessórios e aviamentos. HM Tecido Seb. Vamos falando agora, fica na rua Vilaça, pertinho da Casa Lotérica. A Vitae apresenta Vitae. É a farmácia que tem produtos naturais. Homeopatia, pólen, geleia real, própolis. Ali vocês encontram laboratórios de manipulação. E ali tem o famoso mel puro de abelha. Vai lá na casa, na famosa farmácia Vitae, você vai encontrar pessoas amigas que vão atender você, sempre com aquele sorriso, aquela atenção. São minhas amigas, a doutora Olivia e as farmacêuticas, que estão lá sempre daqui, sempre bacana para atender você. Vai lá na rua Sebastião Hummel, 347, no centro. Fica na esquina da rua Vilaça com a rua Sebastião Hummel, viu? Vai lá na famosa Vitae. Coração. O nosso abraço para você que ouve a gente, a nossa amiga Janete, a nossa amiga Isa, lá de Curitiba, nos telefonou. Alegre, porque a gente está de volta. É claro, foi o que ela falou e muita gente falou também. A gravação, ela é muito importante, mas é uma maneira assim fria, não é como a gente está aqui ao vivo, né? Conversando sempre mais alegre. E ela estava nos aguardando e a gente está de volta. Por isso que ela está feliz da vida, não só ela, mas todos os ouvintes que telefonaram para nós, desejaram para nós boas-vindas. E a gente está aqui firme na paçoquinha, né? Torcendo para que tudo corra bem para a gente continuar fazendo o programa. À tarde o programa continua gravado, viu? A gente não deve facilitar, não. É como diz o pai, se a gente recebe uma mão, não deve querer o braço também, não. É ficar só com a mão. E foi isso que o nosso diretor falou, Valdomiro, então você vem de manhã fazer o programa, mas à tarde continua gravado, até que as coisas voltam ao normal. Tá bom, então à tarde continua gravado, viu? Mas vamos de música, lindona, porque aqui a gente não para. Olha só quem tá chegando também. Armando e Armindo, o caboclinho, 7h26. Um caboclinho deixou sua terra na cidade grande, ele foi morar, levando consigo a sua família, nenhuma esperança de um dia voltar. A coisa mais triste na vida da gente é quando se deixa a terra natal. Bate uma saudade tão forte no peito, é como se fosse a dor de um punhal. Foi numa tarde tão quente de sol, jogou a mudança no caminhão. Vamos embora pra outra cidade, aqui não dá mais pra ganhar o pão. A chuva de granizo e a tempestade acabam com todas as minhas plantações. No inverno frio e a forte geada castiga e mata minhas criações. Sua esposa nem pranto tem mais de tanto chorar nessa triste vida. Saber que vai indo para bem distante, longe lindas, comadre, vizinha querida. Pega a filhinha e senta no colo para esquecer essa despedida. Mas nesse mundo ninguém é de ferro, chora lembrar a triste partida. Sua filhinha de 4 aninhos chorando e gritando na barra da saia. Mamãe, vou levar meu gato Mimi, mamãe, vou levar minha samambaia. Ricardo, Chiquinho, Joaquim e Vicente até soluçava durante o caminho. Não posso andar mais no meu cavalo, não posso nadar no ribeirãozinho. Eita, musicona lindona, né? A gente ouviu na voz do Armando e Armindo, que cantaram pra nós, Caboclinho. Alô, Armando, alô, Armindo, tudo bem com vocês? Então tá bom. Meu amigo cantor Neno também já telefonou pra nós. Alô, Neno, um abraço pra vocês aí. A papelaria, ó, vou falar pra vocês, não é só de uma papelaria, não. Vou falar de uma hidráulica central que tem tudo lá dentro, gente. Lá tem casa de ferragens, lá tem, vocês encontram materiais hidráulicos, elétricos, ferramentas em geral para o pintor, para o encanador, para vocês amigos da zona rural. Aí vocês encontram também ferramentas para sítios, chácaras. Faça uma visita na Hidráulica Central, porque lá vocês encontram, ó, de tudo. E o presente para a mamãe, lá tem um bazar. Eu estive lá no dia 20 agora, conversando com meu amigo Marcos. Nossa, lá tem cada presente lindo para sua mamãe. Vai lá na Hidráulica Central. Fica nesse endereço, lá na Avenida Elísio Galdino Sobrinho 375, aí no Jardim Morumbi. Ó, o telefone lá é 3933-7218. Fale com seu Marcos, Rosângela, Pâmela, Gláucia e Marlene. Ô, pessoal legal, né? Minha amiga Janete falou que não vê a hora de acabar com essa pandomina aqui. Pandomina não, como é que chama o treco aí? Esse negócio aí que tá atrapalhando todo mundo, né? Pra nós marcar um show e fazer um show lá no bairro do lá da casa da dona Janete. A gente já teve lá uma vez. Nossa mãe deu gente, nossa mãe do céu. E a gente tá programado pra voltar assim que terminar toda essa confusão danada, né? Pessoal lá da Pedra d'Água também estão aguardando terminar essa bagunça dessa doença para nós voltar a cantar, né? Eu, a Anaí do acordeon. Casa de Carne Esquina do Boi. Agora ficou bom, porque já pensou você tá aí na sua casa. Tá com vontade de comer um bife daquele bem caprichado. Aí você fica pensando, mas o bife deve ter subido o preço. Não, não subiu, não. Lá na Casa de Carne Esquina do Boi, o bife é R$21,90. A bisteca, R$10,90. Picadão, R$16,90. A costela bovina, R$14,90. Olha só que baratão. Aí você não pode sair na rua, você que já passou dos 60, né? Então telefona para 97-403-5192. Pronto! Você telefona e eles entregam para você aí na sua casa. A linguiça com queijo, linguiça com palmito, a linguiça com azeitona e bacon. Ah, mas cada coisa gostosa tem lá, né? Então telefona para lá. Agora, se você puder ir, use a máscara, viu? A máscara é muito importante para você se proteger e proteger também seus amigos. Fica lá no alto da ponte, na rua Aldemo Veneziani 367. Telefone 3923-8600. Minha amiga Isa, lá de Curitiba, nosso abraço. Meu amigo cantor Neno do Brasil. Nossa amiga, a dona Mércia. Meu amigo, o Alcides de Santa Branca. A Hortência, a Aurora, o Zezinho, a Zélia Ferreira. A Vera, também está ouvindo o nosso programa. Vera, um abraço para você, o Simãozinho. todo esse pessoal raminho ouvindo o nosso programa. O nosso abraço, viu, gente? Vamos de música, lindona! O nome dessa música é Adeus Ingrata. 7:33. Adeus, morena ingrata, venho dar a despedida. Eu agora estou disposto te esquecer pra toda a vida. Nem que você se arrependa, não quero. Mulher fingida segue seu caminho errante na longa estrada da vida. Em que eu morra de saudade, não caminho pra te ver. Saibas que meu coração não pertence a você. Seu coração é pequeno para tanto amor querer. Você amando um e outro se defama ao meu viver. Pode seguir seu destino, peço não olhar pra trás. Você sabe que é culpada de me ver nos tristes ais. Acabou minha ilusão que o amor sempre nos traz. Você para mim morreu, nem saudade tenho mais. Destas, esses dois caboclos canta bonito, né? Ei, Rei Gaspar e Majestade, como canta bonito esses dois moços. Acabaram de cantar para nós aí Adeus Ingrata. Ô, gente, vamos falando para vocês agora do famoso própolis mais puro. Porque própolis puro, nossa, tem outra eficaz. Quer ver só que bacana? O própolis é uma mistura de pólen, cera, resina, vegetais, criada pela abelha para proteger as colmeias de fungos, insetos, bactérias. Essa substância é usada no extrato de própolis. Por isso, você indo lá na farmácia Vitae do Satélite, você vai encontrar o extrato de própolis puro. Existem muitos extratos de própolis que você vê por aí, mas com mistura. O de lá não, de lá é puro, puro mesmo. Ele age na defesa. Você usando esse própolis, você vai ter alguma coisa agindo na defesa de forma anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica, cicatrizante, melhorando os sistemas imunológicos. Por isso, vale a pena você fazer uma visita lá na farmácia Vitae do Satélite. Lá tem o famoso álcool e gel, tá bom? Fica na Avenida Andrômeda, 1709, 3933-3362, tá bom? Você tem costume de lavar a mão assim, é sempre? É bom, viu? Isso é recomendado pelos médicos. Você deve lavar as mãos com sabão, lavar nas vão dos dedos, lavar de uma maneira bem caprichada, porque esse vírus, ele está no ar. Esse vírus, ele está no ar igual uma névoa. Em qualquer lugar ele está, você entendeu? Por isso que é bom você estar sempre com a mão limpa, sempre lavando, Porque de repente você coloca as mãos em alguma coisa que lá está o vírus. Pronto, você traz para você. Se você levar a mão na boca, no olho, no nariz, pronto, você está funhanhado. Por isso que é bom sempre lavar as mãos para evitar que esse vírus propague, né? Ô, gente, Casa do Rádio, Casa do Povo, tem rádios AM e FM, tem outras novidades também. Lá vocês encontram rádios pequeno, médio, grande. Ah, meu Deus do céu, não vejo a hora de terminar essa sequência de quarentenas, né? Para nós poder ir lá na Casa do Rádio comprar um rádio, porque o meu já está funhanhado também. Tem que comprar um rádio novo. Casa do Rádio tem. E comprar um rádio de presente também para a mamãe. Fica ali na rua, como é o nome da rua? Rubião Júnior. 223-224, ao lado e em frente do restaurante Bom Prato. Casa do Rádio, Casa do Povo. Combinado, então, tá bom. Olha a hora, 7:39. Vamos levantando, gente, vamos acordando, ouvindo o nosso programa, Dorinha. Dorinho, um abraço pra você. Cantor Neno do Brasil, abraço. Abraço para Aurora e para o Zezinho. Agora a gente vai para o prefixo da emissora, depois a gente toca uma música bem bonita, né? Vamos lá? ZYK 661, 750 kHz. Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Uma emissora do grupo Semidineme Jorge. Super Rádio Piratininga. A mais popular da cidade. São José dos Campos. De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, Jornal Piratininga. Tradição, credibilidade, informação, agilidade, prestação de serviços, defendendo a população. Ligue, peça, lute pelos seus direitos. Jornal Piratininga. As notícias da região, ao seu alcance. 750 AM. Pelo site radiopiratininga.com.br. Ainda pelo seu tablet. Ou telefone celular. Jornal Piratininga. A sua voz no vale, no vale, no vale, no vale. Olha a hora, 7:40. Anel e Anelito. Sentimento de um caboclo. Logo mais 8 horas tem o jornal. altar o santo pão. E olha a hora, 7:44, 7:44, tá tudo bem com vocês? Então tá bom. A gente que vai prosseguindo, falando das firmas que patrocinam o programa. Se você ainda não conhece o Ronaldinho Produtos de Limpeza, eles vendem no atacado, por isso o preço deles é mais barato. Para você que fornece refeição, olha só que bacana. A embalagem de Marmitex de isopor com tampa, olha só. A mini, 100 unidades, R$ 34,00. A média com 100 unidades, R$ 36,00. A grande com 100 unidades, por apenas R$ 41,00. Por isso que é bom você usar o famoso Ronaldinho Produtos de Limpeza, porque lá vocês encontram muito mais. Tem luvas, tem papel higiênico, tem papel toalha. Lá vocês encontram álcool gel, álcool puro 70. Atenção, o preço deles ninguém tem igual, porque vende no atacado. Para você vender no varejo, anote o telefone 988-647322, tá bom? Fica lá na rua, na Avenida Elídio Menberg Porto, 217, aí no Jardim São Vicente. Ao telefone, eu já falei, né? Fica bem em frente o Bradesco e a Caixa Econômica. Não tem erro de jeito nenhum, tá bom, gente? Você sabia que a alimentação a mais do normal, ela faz mal, mas faz mal mesmo. A pessoa pensa que se alimentando em quantidade acima do normal está fazendo uma grande coisa. Não. Além da barriga crescer, além de você... Não pode. O importante é você ter um limite na hora das refeições. Por isso que a farmácia Vitae do Satélite desenvolveu medicamento em cápsulas para inibir o seu apetite. Você se alimenta melhor, não precisa. Olha, não recarrega o seu organismo. Vá até a farmácia Vitae do Satélite, o telefone. Eles entregam na sua casa. 3933-4662. 3933-3662, Avenida Andrômeda, 1709, lá no Satélite. Não tem erro de jeito nenhum, tá bom? Agora 7:47, vamos de música lindona, vamos. Mas antes... De segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Piratininga, Parada dos Esportes. As informações do esporte amador, profissional, basquete, vôlei, Fórmula 1, rugby e muitos outros. A informação total no seu rádio. Parada dos Esportes, aqui na Rádio Piratininga, às 18 horas. E te deixou tão só. Do que adianta lamentar ou implorar amor? Se humilhar não vale a pena e nem gastar a voz. Do jeito que você está, eu também. Chora que passa, o amor. quarto e deixe a saudade dela calma. Música lindona, lindona essa música. Fala a verdade, né, Valderi e Janel cantaram pra nós. Chora que passa. Ô, gente, hoje no jornal tem notícias mais daquelas bem cabeludas. Você sabe que nesse começo de semana, meu amigo Ângelo Anania, juntamente com Emerson e toda a equipe de jornalismo, foram buscar lá em Brasília, foram buscar em todas as cidades, estados, para trazer para vocês as notícias que vocês deve saber, viu? Vocês devem acompanhar a notícia da nossa cidade e do Brasil inteiro. Para você saber como é que está o andamento dessa doença que está tendo aí. É muito importante. Então, daqui a pouquinho tem o jornal trazendo as últimas notícias de tudo o que está acontecendo no mundo da política, da polícia, da saúde, do esporte. Tudo isso, tá bom? E eu tô indo embora, deixando para vocês um abraço mais bem apertado, lembrando que o programa da tarde será gravado, viu? Agora, de manhã, eu estarei aqui amanhã, se Deus quiser, trazendo para vocês mais músicas lindona. Um abraço bem apertado, fique agora na companhia dos nossos amigos Ângelo Anania, o Emerson, Paulo Lima e toda a equipe de jornalismo. Um abraço, gente. Até amanhã, se Deus quiser.